de ser alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém, ainda amo. Um amigo me falou que viu ela passar com outro de mãos dadas que não era eu. E eu resolvi ligar e ela atendeu só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu. Traga aí pra mim um copo de uísque, o gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora. Traz aí pra mim um copo de uísque, o gelo e o amor dela de volta. Saber que ela tá com outro machuca, maltrata e não tem esse que não chora. Tava tentando esquecer alguém que eu não esqueci. Tava tentando não amar alguém que ainda amo. Um amigo me falou que viu ela passar com outro de mãos dadas que não é.